disseste, Senhor, que virão aflições, mas em ti eu encontro a paz. A tristeza em breve se tornará alegria, pois teu amor em mim sempre há de brilhar. Oh, vem Consolador, enche meu ser, transforma meu andar. Em teu nome, Pai, eu vou clamar, e a alegria ninguém vai tirar. Um pouco não me vereis, dizeste, mas outra vez estarei aqui. E ao coração que chora, fazes renascer.